É importante frisar que o próprio Walt Disney não queria fazer uma adaptação fiel em termos de história, caracterização de personagens e o tom dos contos de Rudyard Kipling. Ainda que em sua época os contos fossem considerados infantis, em retrospecto eles possuem um tom mais sóbrio, apesar de trazer elementos fantásticos como animais falantes. O filme da Disney, por sua vez, é bem leve, apesar de ter momentos tensos, principalmente aqueles que têm a presença de Shere Khan. Novamente, por conta da estrutura do livro ser uma compilação de contos, a narrativa da história pode parecer desorganizada, com história de contos colocados mais para frente se passando antes e entre eventos dos primeiros contos. Já o filme animado tem uma estrutura mais simples e bem linear, mais tranquilo de entender e seguir uma linha cronológica. E apesar da animação não retratar personagens como eles são nos contos, ou de trazer todos os personagens para o filme, a animação realizou modificações que fazem sentido para a história que foi contada, além da introdução de alguns personagens que agregam ao filme. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Considere avaliar o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário contendo as suas observações do assunto desse vídeo. Espero que você tenha gostado e até a próxima!